Está autorizado já o pouso na 17, dentro do 80 graus, fundo 59. Autorizado, cancelo 17. Pode 09. Oito, a sua identificação, 2000 pés autorizado no 017, direto Duna. E em Duna, livre LS, posto estabilizado no lote, 3858. Nova Guarda Copa, ajuste no zero. Quatro zero, oito semanas, frequência livre. série 5958. Contato radar, passando a Dolph, desça para 4010, 017, chegada Conf, acionando identificação. Passou 70, Recife, 133,95, boa viagem. Recife 133,95, obrigado, 3137, tá? Disponha, até a próxima. Autorizado Guarulhos, 360, fuso 10, decola pista 10, curva direita, saída da El Leda, pós Motiva, controle 119.8, transponda 5167, o gol 2043. Portão 4, entrou. Chamação. 259, fotocópia. Salvador Guarulhos, 360, pisolou 10, brinde, pisolou no meio, conforme rota. Recola pistão 0, curva direita da Eoleda Motiva. Controle 119.8, transponda 5130. O Oxana 6259. Autorizado, TAM 3258. 858 TAM, uma milha do externo, torre 1895, bom pouso. Obrigado. Mandou, boa noite, TAM 3858, final pro TAM 10. TAM 3858, boa noite, continua a aproximação, repasse no pouso, baixar travado. 10 TAM, vamos baixar travado. 3858, não tem livre pouso não, no 0, vento 1, 80 graus, 139. Vamos autorizar na pista 10, TAM 3858. TAM 3, LR2, pode ser para 2000? Autorizado, 2000 livre LR, deixa eu ver o bloco. 2000 livre LR, vamos chegar. Solo Salvador, voo 2043, portão 4, curto estacionamento. Autorizado, chame táxi, 2043. Autorizado, vai chamar com a nossa táxi, 2043. Dois cinco nove ao Sol Salvador. O providenciou com a companhia a realização de uma DLA? Sim. TAM 3858, solo 54, Libéria direita 121, décima 9. Libéria direita 2858, táxi de Alfa Repórter Angel Juliette. Aqui Alfa Repórter Angel Juliette, TAM 2, passando Duna, completa sinal LS, chama torre 118-95, na 3662. 95, olha, já 3662. Passa a bordo? 1975. Joguei táxi, à sua direita, ponto espera 1895, 1017, boa viagem. Direita, ponto espera 1895, obrigado, tem a volta, 2045. 3858, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 3. Confirme o horário da DLA feita pelo 6259. Posso esperar da pista 0? 12043, boa noite, manda a posse espera da 1-0. Posso esperar da 1-0-4-3. Travou, está 3662. Tran 3662, livre pouso, piscina 0, vento 1, 80 graus, zona 5 nós. Teste, livre pouso, Tran 3662. Tá. Novos autorizados por chave 02, chame táxi. Boa noite. A gente comprou o Açul, mais ou menos 20 minutos, confirme, vai manter ele atrás do Açul? Até outra vez de Ituaçu ou vai se afastar por mais algumas milhas, Guardião 02? Se o Guardião 02, o vento é 1 no 80 graus, 1 no 3 nós, livre de decolagem, comprou o Açu. Voo 2043, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, voo 2043. No 3662, só 2300, libera direito ou no 219? Direito 219, 3662. Salvador, muito boa noite, tá 3662, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Pátio Kilo. Alfa Kilo, Alfa Kilo, pátio 3, tá 3, BH2. Fora do solo. Guardião 02, circulador 2300, agora com controle em 119.8. 119.8, grato até o retorno. À direita, ponto espera 1895, 1017, por viagem. 235, pela minha 1989. Controle Salvador, muito boa noite, Guardião 02. Guardião 02, boa noite, condições visuais 510 em escuta permanente. Escuta permanente, condições visuais 510, 02. Controle de Salvador, voo 2043. Muito boa noite, Nadal. 2043, boa noite, contato Nadal, subal 360, saída Del. Ok, 360 Del, quando possível solicita coordenar motiva. Foi na proa de Dael. Dael, muito obrigado. Sotero 5958, chame a torre 1895. Sotero 5958, torre 1895. 6259, a linha decola separada? Não. Autorizada a linha decolada 10, vento 170 graus, 1169. O chão é 6259. Salvador, Cossério 5958. Cossério 5958, continua a aproximação, repórter no externo, já travado. Cossério 5958, aproximação. Controle, Guardião 02. Prossiga. O Guardião 02 visou a aeronave após o marcador. Intenciona fazer sobrevoo na área de do CAB, centro administrativo. Além de prosseguir para o setor, mantendo separado visualmente da aeronave, o Guardião 02. Mantendo separação e atento em nossa escuta. Sotero 5958, aproximação final para embaixada travada. Sotero 5958, aguardando pista livre, o vento é 1 no 70 graus, 129, continua a aproximação. Força Aérea 5958. Sede Edson Romeu, boa noite. Assim, a identificação desta 2000 pés de chegada à área ajuste no 07. Além de restrições de altitude e velocidade. Sede Edson Romeu. É 259, decolada ao 06, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 398, tá, boa noite. Série 5958, livre pouso no 0. Série 5958. Valeu, Salvador, Rochinero 6259. 6259, boa noite, contato com a Delta. 360, saída da Delta. A Delta 360, poderia valer, Delta? Autorizado. Passa a 5958 na BA visual para cima. Série 5958, solo 07, autorizado para o pátio militar e estacionado com frequência livre. Último 096, tem identificação, desse ao nível de voo 050, vigilância e chegada amarela. Ajuste 1017-9933. 1339-U, alterna 1333-25. 3395-3325, vai pra lá. 259, centro Recife, 133, decimal 95, bom voo. 1-3-3, mais agora com Recife 6259, boa noite. 95. 95, desculpe, 1-3-3, 95, boa noite. Romeu, autorizado o sinal do IADS display para pista 1-0, reposta estabilizada. Assente, foi pro Juliette, Juliette Romeu, mensagem? Afirmo, autorizado o IADS X-ray, reposta localizadora. Assente, está autorizado o IADS X-ray, informar a localizadora, Juliette, Juliette Romeu. 1096, desce 3, 1010, dívidas restrições em CAP, ajuste 1018. Juliette, Juliette Romeu, ajuste 1018. Hoje Salvador Oxenara 6259, negativo o contrato com o Centro Recife. Poderia passar uma frequência alternada, por gentileza? 13325 seria secundária, ainda tem neste setor 125, decimal 1. 13325, até 125, número 259. Boa noite, senhor. Identificação, desse nível de 0050, chegada em Amaré, foi na rua de Itapi. Controle, Guardião 02. Confirme. Guardião 02. Guardião 02 abandonando o setor do CAB, já de retorno para Salvador. Gente, Guardião 02, eu pedi ao senhor que se afaste da proa da rotatória para já afinar o instrumento da pista 1-0, ok? Entre o tráfego para afinar o 1-0, seguindo a proa da rotatória. Juliette Romeu, informação de tráfego. Um helicóptero da Polícia Militar, exatamente na vertical do marcador externo, está livrando o eixo da pista 1-0. Agora está estabilizando o fluxo localizador, chame a torre 1895, bom povo. Aceite, o Juliette Juliette Romeu, tem a trocando de cast, vai chamar a torre 1895, grato, bom trabalho. Guardião 02, chama a torre em 1895, coordena com a mesa sua aproximação em pouso, bom povo, boa noite. 1895, grato pela colaboração, Guardião 02, boa noite. 096, DF2000, autorizado final do IRS, que foi reposto localizador. 2000, repassaremos o localizador, 096. Travado, Juliette, Juliette Romeu. E aqui, esse Romeu, livre pouso, Juliette 0, vento 170 graus, 159. Livre pouso, na aula 0, Juliette, Juliette 1. Torre Salvador, Guardião 02. 02, continue a aproximação após a sinal GRAE, como temos um táxi que acabou de passar o centro para pouso na 10. Visual começa? Visual com tráfego na sinal 10, no momento afastado 4.5 milhas, setor noroeste, inspeciona a parte GRAE sem interferência. Entende, Guardião 02. Continua a aproximação após a sinal GRAE. Reportará a sinal GRAE, Guardião 02. Juliette, Romeu informa o tráfego à sua esquerda, o helicóptero se mantendo 500 pés, que não vai interferir com o seu pouso. Aceite, o Juliette, o Romeu tem o mesmo de cada trato. DF2000 pés sem restrições, o ajuste 1018. Desculpa, escuta, senhor. DF2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador. DF2000, 1018, reporte localizador, obrigado. Livre pouso, GRE, vento 180 graus, 13 nós, após o solo controlado. Livre pouso, passe GRE, informará no solo controlado, Guardião 02. Luna 096, torre 1895, bom pouso. 1, 2, 0, 96, boa noite, continua a aproximação, o Adelão está livre. Passando, está livre, 0, 9. Juliette, Romeu, solo 2, 2, libera direita, 1, 2, 1, decimal, 9, solo. Direita, 29, Juliette, 29. Avião na sua identificação, quando pronto, livre descida a 4 mil pés, o ajuste no 08, reporte livrando. Claro, bora, Romeu, Juliette, Romeu. Juliette, Romeu, prossiga. O Juliette, o destino vai ser o aero... Ok, reporte antes para Juliette para ingresso no Grande Pátio. Preparado para Juliette, Grande Pátio, Juliette. Para o táxi, o Gol 1973. 104 a bordo, 3:40, alterna Campinas. 1973, em táxi, Pátio, Índia Alfa, quanto espera? 1895, 1018, boa viagem. E 18, parte em calma. 02, solo 24, frequência livre. Nas meias, solo 24, libere direita, 121, décimo 9. Ataque via Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, reporte no seu Juliette. Tem 0? 0 ali, Matei. Para ingresso na Juliette, grande pátio, Juliette, na última. Juliette, Juliette, no meu ingresso, Juliette, reporte. Lá da Cunha, Quebec, para o cruzamento da pista. Gente, via Juliette, viva mais, você está na Quebec, o Juliette Fátima. Complete a linha X-Ray com a torre 1895, bom pouso. Obrigado. E Salvador, boa noite. É o 5298 estabilizado no localizador já 7 milhas. 5298, continua a aproximação, guardando o que está livre. Decolador 288, controle 119, décima 8, bom voo. 098, obrigado, bom trabalho. Senhora, confirma pro vento pro 5298, por favor. 5208, vento 170 graus, 169, autorizado pouso na pista 10. Obrigado. Radar Sol 360, saída da EL. Da EL 360. 5-8 Salvador Fortaleza, guarda a cópia, ajuste no 097. 5218, solo 30, libera a direita 121, décimo 9. Juliette, Juliette Romeu, autorizado o cruzamento da 1735. Frequência livre na aeroestação. Delta. O táxi Alfa aqui no Pastor. Salvador Fortaleza, 370, piso 119, decola pista 10, curva esquerda, mono frote, controle 119, décima 8, transponder 5490, 3859, 3858. Centro Recife, 1-3-3, decimal 9-5. 3-3-9-5, gol 9-3-3. Triple 5-5-9-1, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Reporte localizador. Autorizado 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da cabeceira 1-0, reportará no launch Triple 5-5-9-1. Será que poderia confirmar a frequência? 1-3.